السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando aula de Kitab al-Tawhid. E na aula passada não terminamos o capítulo, e bidnillah vamos terminar hoje. E o Sheikh rahimahullah falava sobre o versículo وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية. O Sheikh rahimahullah dizia, yani onde paramos na aula passada, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, yani dentre as evidências do capítulo, de que é obrigatório voltarmos à legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, disse, mencionando a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, أفحكم الجاهلية يبغون, yani procuram eles a legislação do tempo de Jahiliya. E mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. E quem é melhor que Allah subhanahu wa ta'ala em legislação, yani para um povo que reflete, yani aquele que reflete, yani na grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, sabe de que não existe melhor legislação que a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, não procura a legislação do tempo de Jahiliya. Portanto, esse versículo significa, yani Allah subhanahu wa ta'ala rejeita, yani o ato que alguns fazem, que é aquele que deixa a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, que é uma legislação que abrange e contém tudo que o ser humano necessita. E a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala é a legislação mais justa, que também proíbe tudo aquilo que possui mal. Tudo aquilo que possui mal. A pessoa deixa isso tudo que é bom, que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, e vai procurar outras legislações além da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre as opiniões das pessoas, caprichos das pessoas, bem como terminologia das pessoas. Tudo isso, yani, ou legislações feitas pelos seres humanos, sem nenhuma evidência da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquilo que é chamado costume das pessoas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala critica aqueles que deixam a sua legislação, que é uma legislação justa e completa, e vão buscar legislações feitas pelos seres humanos. E como disse na aula passada, se você analisar as legislações feitas pelos homens, você encontrará sempre que não são completas. Daí que você sempre ouve a revisão da legislação. Yani, esses que colocam legislações, sempre passando um tempo, veem que essas leis que eles colocaram não está dando nenhum efeito, ou tem yani lacunas. Daí que sentam e fazem revisão da legislação, como dizem. Portanto, isso mostra que essas legislações não têm efeito nas pessoas, enquanto que Allah subhanahu wa ta'ala, as suas legislações têm efeito nas pessoas, e são legislações que não mudam. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, as suas legislações não mudam e servem para todo o tempo e todo o sítio. Yani, a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala serviu no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, serviu no tempo dos khulafa rashidin, serviu no tempo que veio depois, e serve no nosso tempo atual. Independentemente da localização geográfica, a lei de Allah subhanahu wa ta'ala serve para todos os sítios e em todos os tempos. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou o ser humano. Ele subhanahu wa ta'ala é quem conhece melhor aquilo que o ser humano necessita. Aquilo que o ser humano necessita. Daí que você, quando refletir, se você vê, por exemplo, alguns crimes, se a lei de Allah fosse aplicada nas pessoas que fazem determinados crimes, você iria ver que a criminalidade iria de reduzir. Um exemplo, a pessoa que os roubos, assaltos, roubos, é algo que Em alguns países, isso, como se diz, é pão de cada dia. Não é possível passar um segundo sem que alguém seja assaltado ou seja roubado. Quando você olha, por exemplo, quais são as leis que vão aplicar essa pessoa? Ele vai ficar na cadeia um tempo, depois vai sair. E como até dizem alguns ulama, entra na cadeia, encontra pessoas criminosas com outras formas de roubo, ele aprende ainda mais outras formas de roubo. Entrou na cadeia e saiu graduado em roubo, pois estava no meio, estava no seio de indivíduos com experiência no roubo e aprendeu mais. Passando um tempo, está na rua de novo, vai roubar, vai ser colocado na cadeia um tempo e sai. E você vê que isso não tem efeito nessa pessoa. Não tem efeito nessa pessoa, pois quando ele sai, vai roubar. Quando ele sai, vai roubar. São poucos aqueles que a entrada na cadeia modifica essa tendência de roubar nele. Pode ser aplicado multa, tudo isso não tem efeito nele. Mas você olha o que Allah subhanahu wa ta'ala disse, a lei divina para esses casos, por exemplo, do roubo. Se a pessoa atingir uma determinada quantidade no seu roubo, é cortada a sua mão. Será que aquele que é cortado a sua mão vai pensar em roubar novamente? É claro que não. Porque ele sabe que se eu roubar novamente, vou perder outra mão. Quer dizer que vou ficar sem mão. E ficarei ainda mais inútil na sociedade. E também, não só, aquele que vê alguém que roubou a ser cortado a mão, será que ele vai pensar em roubar? Claro que não. Porque ele sabe que se eu roubar, também vou ser como aquele, vou me cortar a minha mão. Portanto, isso tudo vai fazer que haja declínio na tendência do roubo nas pessoas, ou na tendência desse tipo de crime. Não quer dizer que isso vai erradicar o roubo. É sunna de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que pecados vão acontecer. Mas isso vem diminuir os casos de roubo. Você quando olha, por exemplo, índice de roubo em alguns países, é algo incrível. Não há dúvida que nos países muçulmanos existem esses delitos, mas você vai ver que o país muçulmano que aplica as leis divinas no que diz respeito ao roubo, você vai ver declínio nesse tipo de crimes. Vai ver declínio nesse tipo de crimes. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala, como disse, ele é quem criou o ser humano e sabe aquilo que vai impedir o ser humano de fazer algo. E ele, subhanahu wa ta'ala, quando decretou isso, decretou sabendo que vai existir vários tipos de pessoas ao longo do tempo. E sendo assim, essa lei será suficiente e vai se enquadrar no seio de qualquer sociedade. No seio de qualquer sociedade. Portanto, essa é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo, que critica esses que abandonam as suas legislações subhanahu wa ta'ala e vão para ficam satisfeito em se apegar a legislações feitas por seres humanos, que são legislações deficientes e ineficazes. E aqui nesse versículo a gente pode tirar como lição que é obrigatório a gente voltar à legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E também aquele que contraria a legislação de Allah e se apega à legislação feita pelo homem, então essa pessoa apegou-se à legislação do tempo de Jahiliyyah. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, como vimos no versículo, disse: "Afahukuma al-Jahiliyyah yabghun?" Procuram eles, as legislações do tempo de Jahiliyyah, os julgamentos que existiam no tempo de Jahiliyyah. Portanto, todo aquele que contraria a lei de Allah subhanahu wa ta'ala para outras leis, então essa pessoa apegou-se a coisas do tempo de Jahiliyyah. Apegou-se a coisas do tempo de Jahiliyyah. E também, esse versículo mostra de que o julgamento, aquele que julga com base, nas legislações colocadas pelo ser humano, então isso constitui descrença, pois aquele que tem crença em Allah subhanahu wa ta'ala, acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, isso implica que ele também vai reconhecer de que as leis de Allah subhanahu wa ta'ala devem ser yani, aplicadas. Tanto não é possível você acreditar em Allah como deve ser e ao mesmo tempo abandonar as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você acredita yani, nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala perfeitos, dentre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, e o seu nome é Al-Hakim, yani, aquele que coloca as coisas no seu devido lugar. Al-Hakim é aquele que coloca as coisas no seu devido lugar, devido ao conhecimento completo que ele tem, subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é completo e preciso. E aquilo que ele faz, subhanahu wa ta'ala, os seus atos nesse mundo, tasarrufatuhu subhanahu wa ta'ala, é tudo baseado no hikmah, é tudo baseado na prudência. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala coloca as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Daí que até os ulamais disseram a existência do próprio pecado yani, faz parte da prudência de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, não é algo que yani, não constitui defeito. A existência de pecado nesse mundo não constitui defeito. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou e ele subhanahu wa ta'ala não cria senão com prudência. Quer dizer que existe algo, existe uma prudência, existe yani, algo por detrás da criação do mal, por detrás da criação yani, do kufr. Então tudo aquilo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala é khair. Yani, no que diz respeito a esse ato, yani, a sua existência, constitui yani, khair, constitui bem. Por mais que esse ato yani, tenha yani, efeitos maldosos, mas a sua existência por si só nesse mundo constitui uma das prudências de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, você deve se submeter, deve se yani, alguns yani, como é o caso de os ateus, uma das coisas que eles têm é: se Allah existisse, então por que existe o mal? Esse é um dos shubha, dos equívocos que eles têm, que dizem que yani, a existência do mal é um sinal de que não existe uma divindade, porque para eles só deve existir o bem, todas as pessoas deveriam estar no bem. Allah subhanahu wa ta'ala, eles não sabem do hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala colocou as criaturas nesse mundo para testar essas criaturas. E não é possível testar as criaturas sem que haja mal, sem que haja tentações, sem que haja yani, o mal e o bem. Como é que vai se destacar as pessoas enquanto não existirem testes yani, de quem pratica o mal e quem pratica o bem? Portanto, existem vários outros yani, hikmah por detrás disso, mas isso é o que devemos yani, ter em consideração. E os ulama, no que diz respeito àquilo que é a legislação, yani, julgar com base na legislação de outra legislação que não seja a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, os ulama yani, colocaram aqui yani, vários pontos que é importante o muçulmano conhecer. Para o muçulmano nunca cair no extremismo que caem os khawarij. Yani, esses grupos que hoje existem, yani, esses grupinhos, até nem são grupos, são grupinhos, yani, milícias, que surgem e dizem: vamos estabelecer a Sharia. Nós, yani, o país xixi, o país muçulmano xixi, são kufar, porque existem bancos de juros, porque existe venda de bebida alcoólica. Eles dizem: isso é sinal de que esses países são descrentes. E pronto, as pessoas que não têm conhecimento caem nisso, pois acham de que é verdade, no país xixi muçulmano existe bebida alcoólica, ou existe bares, existe discotecas, existe bancos de juros. Pronto, isso é descrença. Pronto, todos yani, começam a odiar um país muçulmano com base nesses pretextos. Isso por falta de conhecimento. Yani, não conseguem distinguir. Os ulamas mencionaram aqui algo que é al-farku baina al-hukm wa al-tahkim, yani, a diferença entre a existência da legislação e a existência de quem usa essa legislação. Portanto, por um lado temos a legislação yani, feita pelo homem. طيب, esse é por um lado. Essa legislação feita pelo homem. A pessoa que colocou essa legislação, fulano, Xavier, como dizem, Xavier Ferreira, que escreveu yani, o Código Penal, ou escreveu outro livro, yani, Código Civil, fulano e fulano, e outros que escrevem legislações, esses indivíduos, qual é o hukum? Yani, são kuffar, yani, são descrentes, e a sua descrença é aparente, pois estão a competir com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é o único musharri', é o único que tem direito de legislação, pois ele subhanahu wa ta'ala é a única divindade, yani, que, yani, a verdadeira divindade, e é a única divindade que merece adoração. E a adoração também inclui a obediência, sendo assim, somente ele subhanahu wa ta'ala é quem deve ser obedecido, como vimos nas aulas anteriores. Portanto, esse é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala de colocar legislações. Quando vem uma pessoa e coloca a legislação, yani, da sua cabeça, então essa pessoa está a competir com Allah subhanahu wa ta'ala, e ele é tawhut, ele torna-se num tawhut, yani, torna-se alguém que leva as pessoas a ultrapassarem os limites que foram estabelecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Como vimos também anteriormente, nas aulas anteriores, sobre o tawhut. Quem é tawhut? Como disse Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, كُلُّ مَا تَجَوَّزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ, yani, é tudo aquilo que faz o ser humano ultrapassar os limites que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. Seja isso مِن مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ, yani, seja isso que levou a pessoa, yani, a cair, yani, a ultrapassar os limites que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, estabeleceu. Seja essa pessoa, yani, uma pessoa que, yani, é seguido, ou uma, por exemplo, ideologia, tudo aquilo que leva, yani, de uma forma geral, tudo aquilo que leva o ser humano, ou leva o servo a ultrapassar os limites que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, isso é considerado de tawhut. É considerado de tawhut. Portanto, esse indivíduo que veio, sentou, yani, a gente dá o exemplo de Xavier Ferreira, por, é um indivíduo famoso que escreveu muitos dos livros da legislação, yani, no que diz respeito a essas coisas de legislação. Qualquer fulano que senta, escreve legislação, yani, disse isso é permitido, isso não é permitido, a pessoa que faz tal e tal coisa deve ser feito tal e tal coisa, a pessoa que cometer tal e tal crime, a sua pena deve ser x, deve ser tal e tal e tal. Esse indivíduo, yani, como dissemos, é tawhut. Yani, é o seu kufr, a sua descrença é clara, aparente, pois ele está a competir com Allah subhanahu wa ta'ala, e ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala tem o direito de legislar. طيب. Temos agora a pessoa que segue, as pessoas que seguem esse fulano que colocou essa legislação. Portanto, os sábios mencionaram de que as pessoas que seguem esse fulano, yani, naquilo que ele disse, isto é permitido, isto não é permitido, a pessoa que faz isso, tal e tal coisa, será castigado de tal e tal coisa. As pessoas que seguem ele nisso, tomaram ele como uma divindade. Tomaram ele como uma divindade. Tomaram ele como uma divindade. Portanto, isso é a primeira parte daquilo que a gente mencionou, que é a diferença entre o hukum e o tahakum. Portanto, a legislação e as pessoas que usam a legislação. Portanto, essa é a primeira parte, que é a legislação por si. A pessoa que coloca a legislação, esse, como mencionaram, sabe, yani, é kafrin, yani, é kafir, kufrun, yani, saraha, yani, é descrente, descrença aparente, não há dúvida na sua descrença. Afa hukum al-jahiliya yabghun, e como Allah subhanahu wa ta'ala vimos no versículo anterior, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ, yani, hukuman liqawmin yuqinun, quem é melhor do que Allah subhanahu wa ta'ala em legislação? Não há dúvida que não existe. طيب, essa é a primeira parte. A segunda parte, como mencionaram os ulama, é, yani, a existência dessa legislação e a existência da pessoa ou das pessoas que voltam a essa legislação. As pessoas que voltam a essa legislação. Esse é o segundo caso. E o terceiro caso é aquele que, quando tem disputa, volta essa legislação. Yani, só para corrigir, no segundo caso, é aquele que julga com base nessa legislação. É aquele que julga com base nessa legislação. Como é o exemplo do juiz? O exemplo do juiz. E por o terceiro caso é a pessoa que volta essa legislação. Aquele que volta o juiz para o seu julgamento. Ou, yani, quando tem disputa, levanta a sua disputa para esse que julga com base nessa legislação que não é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos o terceiro caso, ou o quarto caso, melhor dizendo, que é o país que coloca essa legislação como base de sua legislação. Ele vai levar a legislação da França, a legislação da Inglaterra, vem, coloca no seu país. Portanto, esse é o quarto caso. Portanto, o primeiro caso, como vimos, é o caso do legislador. Esses fulanos que sentaram e começaram a dizer que isto é permitido, isto não é permitido. A bebida é permitido. O adultério é permitido. Tal e tal coisa é permitido. Esses indivíduos que colocaram essas leis, como mencionamos anteriormente, a sua descrença é aparente, é indisputável. Tá aí. O segundo caso é a pessoa que usa essa legislação, como o caso do juiz. O juiz volta a uma legislação, ele volta a uma legislação. Qual é essa legislação que ele volta? Volta a legislação de fulano, código penal, e quem escreveu o código penal é fulano e fulano e fulano. E essas leis, só para a gente ter uma ideia, a lei feita pelo homem é algo que você vai encontrar. Um indivíduo que saiu, começou, ele achou que isso aqui é correto. E as pessoas todas seguem esse indivíduo. Enquanto eles também são capazes de, se cada um fosse levar o seu intelecto e inventar leis, então haveria centenas de leis. E todo mundo é capaz de fazer isso. Então, você pergunta, o que tem de especial essa pessoa que escreveu o código penal, ou o código civil, ou o código, sei lá, como chamam. O que ele tem de especial? Será que é um indivíduo que veio do céu? Não é. É um indivíduo que recebeu revelação? Não. É nenhum indivíduo qualquer. Então, você pergunta, o que vai te prevenir de também você vir com as suas próprias leis? Porque a lei que o fulano de tal escreveu, eu também posso vir com a minha própria lei. Qual é a diferença que existe? Ele é ser humano, eu também sou ser humano. Ele tem o seu pensamento, eu também tenho o meu pensamento. Então, dessa forma você vê que as leis, num próprio país, você às vezes encontra a lei sendo interpretada de várias formas. De um lado é interpretado de uma forma, do outro lado, cada um interpreta a lei daquilo que ele acha que é correto. Daí, como disse na aula passada, você leva um julgamento para um juiz, ele pode julgar de uma forma, leva para outro juiz, vai julgar de outra forma, leva para outro juiz, vai julgar de outra forma. Quer dizer que não existe unanimidade. Por quê? Porque é coisa feita pelo ser humano. E a coisa feita pelo ser humano não é algo que vai unir as pessoas, mas sim aquilo que vem do Criador dos seres humanos é que é capaz de unir todo o intelecto das pessoas. Pois ele, subhanahu wa ta'ala, é quem conhece o intelecto das pessoas, é quem conhece o tasarrufat, o movimento das pessoas. Tá aí. Portanto, aqui neste caso, que é o segundo caso, temos aquele que julga com base nessas leis. Os ulamas mencionaram, como é o caso de Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, ele é um dos que mais escreveu na atualidade sobre isso, rahimahullah. Os ulamas mencionaram de que a pessoa que julga com base noutras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente deve olhar para ele, para a quantidade de julgamento que ele faz usando essas leis que não são as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, temos um juiz, ele de vez em quando julga com base noutras leis além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma vez, uma vez e outra, ele não usa o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala, usa as leis colocadas pelos homens. E os ulamas mencionaram de que esse tipo de pessoa, cuja essas são as suas características, ele não comete descrença, mas comete um pecado maior, e ele é considerado dentre os pecadores que, os pecadores comuns, aqueles que de vez em quando cometem pecado e de vez em quando não cometem pecado. E os ulamas mencionaram aqui, ele não é aplicado a descrença até ele considerar isso ser permitido. Quer dizer que se esse indivíduo dizer que é permitido eu julgar, quer dizer que a Sharia é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também é permitido a mim de julgar com base em outras leis. Portanto, ele aqui, como o ulama menciona, istihlal, ele tornou outras leis como sendo permitido usar. Aí ele comete descrença. Por mais que ele, de outras vezes, julga com base na lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais uma vez, por exemplo, estamos a dar exemplo do juiz, mas isso aplica-se não só para o juiz, até para as pessoas de uma forma comum. O juiz, por exemplo, de vez em quando, vamos supor um juiz muçulmano, de vez em quando ele usa as leis de Allah subhanahu wa ta'ala no seu julgamento, e por outras vezes ele não usa a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui dissemos que os ulamas disseram que ele não comete descrença fazendo isso, mas é considerado um pecado maior. E quando é que ele cai na descrença? Se ele tornar isso permitido, se ele dizer é permitido a mim de julgar com base no código civil, ou no código penal, ou no código da família, ou no código, seja qual for. Aí ele comete descrença. Ou se ele dizer, as leis civis e as leis de Allah subhanahu wa ta'ala são todas iguais. São todas iguais. Ele também aí comete, descrença. E também outro exemplo, só para a gente diversificar, é o pai que, por exemplo, os seus filhos entram em disputa. Um filho é menor, outro é maior, entram em disputas e vem ao pai, levam a disputa para o pai. E o pai, mesmo sabendo que o mais novo é quem tem razão, ele diz para o mais novo, você deve respeitar o mais velho. Você deve respeitar o mais velho. Você não tem razão porque você deve respeitar o mais velho. Enquanto que o mais novo é que tem razão. Esse é um julgamento com base naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não revelou. É um julgamento com base na lei do ser humano. Tanto isso constitui, constitui kufr. Embora a pessoa pode não ser aplicada a lei ou as regras do kufr até ele considerar isso como sendo permitido. Tanto se ele fazer isso uma e outra vez, isso não constitui em descrença. Mas se ele dizer que é permitido eu julgar dessa forma, é permitido eu julgar dessa forma, então ele comete descrença. Ele comete descrença. Ele favorece o seu filho, ele favorece o seu filho mais velho e desfavorece o seu filho mais novo, porque isso é o costume deles, por exemplo, é a tradição deles, é o costume. Portanto, isso aí constitui uma lei que não é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. E se ele dizer que é permitido julgar com isso, é o nosso costume, é permitido isso, ele comete descrença. Ele comete descrença, como o juiz, que também julga dessa forma e acredita nisso. Portanto, nesse segundo caso, o que conta é al-istihlal, é considerar isso como sendo permitido. Quer dizer que se a pessoa julgar de vez em quando com outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa não é considerada como descrente, enquanto ele não tornar isso como sendo permitido. Taib. Yani, como disse Ibn Abbas, de que essa é uma descrença que não leva a pessoa a sair do Islã. Yani, aquele que julga de vez em quando contra as leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma descrença que não leva a pessoa a sair do Islã. Yani, é uma descrença menor. Mas torna-se maior se ele yani, considerar como sendo lícito. E os ulama mencionaram outro caso, que é o caso daquele que julga sempre, yani, vamos voltar ao exemplo do juiz, o juiz que sempre julga contra as leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, sempre. Ele quer dizer que nunca julga com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, ele sempre julga com as leis, yani, código civil, código penal, ele sempre usa isso. Aqui os sábios, yani, alguns sábios disseram que ele yani, comete descrença yani, de uma forma geral, comete descrença de uma forma geral, como aquele que inventou essa legislação, como o caso anterior que a gente viu, ou o primeiro caso que a gente viu, da pessoa que inventa essas legislações. Tanto aquele que julga sempre com essas leis, ele também comete descrença. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, yani, pretendem eles voltar ao julgamento dos tawgut. E é isso que ele está a fazer. Tanto aquele que deixa o seu julgamento yani, ser constantemente julgamento com outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, então ele é um tawgut. E comete descrença. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, yani, eles foram obrigados, yani, os seres humanos foram, as pessoas foram obrigadas de descrerem no tawgut. E esse crer no tawgut, daí que sempre usa yani, as suas leis. Usa as suas leis. E yani, alguns sábios disseram que ele, nesse caso também, não comete descrença, até considerar isso como sendo yani, lícito. Mas a opinião mais preponderante é que ele comete descrença, como disse Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, no seu livro Tahkim al-Qawaneen. Taim. Passando para a terceira situação, que é as pessoas que quando têm disputas voltam para essas leis. Portanto, primeiro vimos a pessoa que inventa a legislação, depois vimos a pessoa que julga com essa legislação, como é o caso dos juízes e as pessoas de uma forma geral. O terceiro caso é as pessoas que voltam a essa legislação nas suas disputas. Por exemplo, duas pessoas entraram em disputas, yani, disputas yani, pessoais, e disseram, vamos ao tribunal, vamos ao tribunal. E eles sabem que o tribunal yani, julga, o tribunal de que eles vão julgam com base em outras leis que não sejam yani, as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui, aquele que estiver satisfeito com isso, comete descrença. Como mencionaram os sábios, yani, se eles todos entrarem em acordo de que vamos ao tribunal, sabendo que esse tribunal yani, vai julgar a eles com base nas leis civis, ou como dizem o código penal e coisas dessa natureza, os dois cometem descrença. Os dois cometem descrença, pois yani, arado hukm al-taghut, eles queriam, yani, pretendiam esse hukm, essa legislação yani, do taghut. E os sábios mencionaram um caso que também é, yani, se ramifica desse nosso caso, que é o caso em que a pessoa não quer yani, voltar a esse ao tribunal, a pessoa tem divergência com uma outra pessoa, essa outra pessoa diz vamos ao tribunal, mas ele não quer, porque sabe que o tribunal vai julgar a eles com uma lei que não é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele rejeita isso. Mas, por lei, nesse país, ele é obrigado a se fazer presente yani, nesse tribunal ou nesse juiz. Aqui, os ulamas mencionaram de que essa pessoa que foi obrigada a ser yani, a se fazer presente yani, nesses tribunais, ela não comete yani, descrença. Quem comete descrença é a pessoa que ficou satisfeita em levar a ele, yani, para esse sistema de julgamento. Tanto essa segunda pessoa, enquanto ele detestar e não estiver satisfeito com, yani, essa ideia de ir, yani, a esse tribunal, ele não comete descrença. E também, aqui há uma ramificação também que os ulamas mencionaram, que é a pessoa, yani, sabe de que esse sistema ou esse tribunal é um tribunal, yani, descrente, yani, usa as leis dos descrentes, mas ele sabe que, por exemplo, existe uma lei ou existe um juiz que vai julgar nesse problema que ele tem ou nesse assunto que ele tem, vai julgar de acordo, yani, quer dizer que o seu julgamento vai de acordo com o julgamento que existe no Islã. E ele vai para esse juiz ou esse tribunal, yani, com essa intenção de que eles vão julgar o caso dele da mesma forma como a Sharia, yani, julga. Quer dizer que o julgamento desse sistema vai ir de acordo com o sistema da Sharia. Aqui alguns ulamais mencionaram de que é permitido a ele de ir a esse tribunal. Não porque esse tribunal, yani, tem as suas próprias leis, mas sim porque ele sabe de que eles estarão de acordo com a lei da Sharia nesse, yani, nesse caso que ele tem. Yani, um exemplo, yani, melhor, yani, a pessoa percebe melhor com exemplos. Um exemplo que podemos dar é: existe disputa entre marido e mulher no casamento. Existe disputa, yani, depois do divórcio, quem vai ficar com as crianças? Yani, como se diz em árabe, al-hadana, a custódia das crianças. A gente sabe que no Islã existem regras sobre isso. Existem regras sobre isso. Tá aí. E esse assunto, inshallah ta'ala, iremos ver nas próximas aulas, no livro de Dora al-Bahia, que Imam Shawkani, rahimahullah, fala sobre isso, sobre as regras da custódia das crianças depois da separação, yani, entre marido e mulher. Taib, voltando ao nosso exemplo, yani, o marido e mulher aqui, yani, divorciaram e entram em disputa sobre a custódia das crianças. Vamos supor que o marido, yani, o homem nesse caso, de acordo com a Sharia, ele tem direito da custódia das crianças. Mas a mulher, yani, ela sabe de que se eu ir ao sistema, yani, dos kufar, eu vou ser dada a razão. Ela que, yani, comete descrença, arada tawhut, ela abandonou o sistema de Allah subhanahu wa ta'ala porque sabe que não vai lhe favorecer, e foi a esse sistema que, yani, vai favorecer a ela e vai desfavorecer ao homem. Como a gente sabe que, yani, nesse sistema já, como que existem, yani, colocados pelo homem, yani, como hoje existe bastante, yani, como chamam feminismo, ou seja, qual for, a mulher dada, yani, direito, mesmo sem ter direito, yani, se há disputa entre marido e mulher, a mulher é sempre dada razão. Tá aí. Se, por exemplo, este homem sabe de que existe um tribunal, existe um juiz que, nesse caso que eles têm, vai dar a ele razão que ele tem na Sharia, então os ulamás dizem que é permitido a ele de ir a esse juiz ou esse tribunal, que vai julgar de acordo ou da mesma forma que a Sharia julga no caso que ele tem. Esse é só um exemplo. Existem vários exemplos que podem ser dados a respeito disso, mas esse é só um exemplo simples para a gente ter uma ideia. Tanto nesse caso, como dissemos, a pessoa que procura julgamento, yani, das leis feitas pelo homem, pois ele sabe de que esse julgamento estará de acordo com a Sharia. Nesse caso, como disse, alguns sábios dizem que é melhor ele buscar o seu direito nesses sistemas. Enquanto que alguns sábios dizem que é melhor ele perder o seu direito e, yani, ter paciência, pois ele, perante Allah subhanahu wa ta'ala, terá a sua recompensa, yani, pela paciência, da opressão e tudo mais. Mas يعني الإنسان على نفسه بصيرة، يعني o ser humano sabe aquilo que é يعني melhor para ele. Yani, há pessoas que podem pacientar, há pessoas que não têm paciência. Yani, quer dizer que às vezes existem disputas em que a pessoa perde yani, dinheiro. Há pessoas que sabem que não vão ser capazes de pacientar. Então, essa é uma saída para eles. E existem pessoas que também yani, são capazes de pacientar a opressão yani, dessa natureza. O bom para eles é yani, pacientar e yani, voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. E sem dúvida Allah subhanahu wa ta'ala dará a eles yani, seu direito no Yawm al-Qiyamah. طيب. Esse é o terceiro caso, que é o caso das pessoas que yani, yani, têm problemas e voltam para o julgamento disso. E aqui o dhabit, yani, a condição para a pessoa não cair na descrença é a pessoa não estar satisfeito com esse julgamento. Yani, como disse, a pessoa disputou com alguém e foi levado à força para o tribunal ou para o juiz. E ele não está satisfeito com isso. Portanto, nesse caso, ele não comete descrença. Quem comete descrença é a pessoa que esteve satisfeito com isso. E aqui também é um exemplo que podemos dar. Yani, também que tem a ver com o casamento. E é algo que algumas mulheres fazem na sallallahu alaihi wa sallam. É que yani, entram em disputa yani, no, yani, com o seu marido. E ela sabe de que yani, na Sharia ela não tem nenhum direito. Mas ela sabe de que se eu ir no tribunal, eles vão se inclinar a mim. E ela vai no tribunal, basta chorar, eles pronto aceitam. E ela sabe de que a Sharia não vai favorecer ela. Então ela abandona a lei da Sharia, que não favorece ela, e vai para essa, yani, essa outra lei que vai favorecer ela. Isso também constitui yani, descrença. Nasallallahu alaihi wa sallam. Isso é algo que yani, algumas irmãs que têm esse comportamento devem se yani, devem prestar atenção. Então, aí, o último caso é o que os alemães mencionaram sobre o país. Primeiro vimos, mais uma vez só para recordarmos, vimos a pessoa que inventa a legislação, a pessoa que vem e diz essa legislação, a pessoa que faz tal coisa, deve ser castigado dessa forma, isto é permitido, isto não é, isto deve ser feito, isso não deve ser feito. Essa pessoa que faz isso, como vimos, é kafir, é descrente, e vimos que a pessoa que usa esse julgamento, ou essa legislação que esse inventou, se ele usar isso constantemente, então também cometeu descrença. Se ele usar de uma vez e outra, de vez em quando, e acreditar que ele está cometendo um erro fazendo isso, então essa pessoa é considerada pecadora. E vimos que se ele considerar isso permitido, também ele comete pecado, comete shirk ou kufr, descrença. E vimos o caso das pessoas que disputam e voltam a essas legislações, e vimos que a condição para a pessoa ser cometer a descrença é estar satisfeito com isso. Quer dizer que a pessoa que não estiver satisfeito com isso não é considerada como descrente. E vimos também aquilo que se ramifica disso sobre os casos em que a pessoa sabe que essas legislações vão favorecer a ela da mesma forma como a Sharia favorece a elas. Vimos que é permitido, como mencionaram alguns sábios, que é permitido a pessoa ir buscar o seu direito nessas legislações ou nesses tribunais, pois a Sharia dá a eles o seu direito nesse caso ou nessa disputa. Tem. E o último caso é os países. Os países que levam essas legislações e colocam como uma legislação oficial no seu país. Por exemplo, alguém veio e inventou uma legislação na França e veio alguém num país africano, foi, pegou as legislações e trouxe no seu país. É um exemplo. Portanto, esse é o nosso caso. O último caso. Os sábios mencionaram, como disse o Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah, num dos seus vereditos. E como disse o Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, é dos contemporâneos que mais detalhou nesse assunto. Disse Rahimahullah de que, yani, o resumo, uma forma resumida, disse que quando se trata de países, a gente deve olhar a quantidade dessas legislações. Yani, se nesse país, yani, nesse caso estamos a falar de país muçulmano, nesse país a maioria da legislação for legislação feita pelo homem, então esse país é considerado como um país descrente. É considerado como um país descrente. Mas, se houver nesse país uma e outra legislação, que não é legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, é legislação feita pelo homem, como é o caso de muitos países muçulmanos, então isso não constitui descrença e constitui um dentre os pecados que pode existir nesse país, dentre os kufr que existe nesse país, mas que não é abundante. Yani, o Sheikh Rahimahullah fala que aqui a gente deve olhar para a abundância no que diz respeito ao shirk. Como julgar com base noutra lei, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, é yani, kufr, é descrença, a gente deve olhar para a abundância disso. Se a legislação nesse país, yani, a legislação desse país for baseada noutras leis além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, então não há dúvida que esse país é descrente, por mais que tenha uma e outra legislação islâmica. Mas se a maioria da legislação não for islâmica, então o país não é considerado como um país muçulmano. E aqui é um ponto: quando se diz um país não é considerado como um país muçulmano, não quer dizer que as pessoas que estão nesse país são todos descrentes. O país pode ser descrente, mas existirem muçulmanos. Até os que estão a governar podem ser muçulmanos. Portanto, não há ligação entre a descrença do país com a descrença das pessoas que estão dentro do país. Por exemplo, existem vários muçulmanos que vivem em países descrentes. Diz-se, por exemplo, a França é um país descrente. Mas não quer dizer que todos que estão na França são descrentes. Existem muçulmanos na França, existem muçulmanos na América, existem muçulmanos na Inglaterra, mesmo sendo desses países descrentes. E isso é bastante importante o muçulmano perceber, pois esses grupos que dos extremistas, como o caso dos Hawaris, os rebeldes extremistas, como são chamados de terroristas, eles, quando vêm com esses assuntos, colocam na cabeça das pessoas de que o fato de um país ser kafir quer dizer que todos que estão lá dentro são descrentes, vamos matar todos, vamos. E daí que eles consideram normal você ir colocar a bomba, ir no mercado, explodir a si próprio. Por mais que nesse mercado tenha muçulmanos, para eles dizem, já que está dentro desse mercado ou dentro do país, então é descrente. Quer dizer que eles aplicam a descrença a todos que estão dentro desse país. Daí que eles consideram é permitido combater a todos que estão combater todos que estão dentro desse país. E isso não é a realidade das coisas. Portanto, um país pode ser descrente e isso não implica que todos que estão dentro desse país são descrentes. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, o Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Rahimahullah, disse que quando se trata de países, quando é que um país é chamado muçulmano se a maioria das leis que existem nesse país forem leis islâmicas? Quer dizer que pode existir uma e outra lei que não é islâmica. Isso não tira o país, o nome de país muçulmano. E, como mencionaram outros sábios, ao longo da história islâmica, até no tempo de, na primeira época dos muçulmanos, como é o caso do tempo de Banu Umayya, a dinastia de Banu Umayya, que governou os muçulmanos durante um tempo, existiam leis que não eram leis islâmicas e não houve nenhum dos sábios de Aimma, como Imam Malik, Imam Abu Hanifa, ninguém fez takfir dos governantes ou do país em si, do Khilafa, devido à existência de algumas leis que não eram muçulmanas. Pois a maioria das leis, as leis que predominavam nesses países muçulmanos anteriormente, eram leis muçulmanas. Por exemplo, vamos dar exemplo, o sistema de governação que existiu, por exemplo, nos Banu Umayya, que foram os primeiros a colocar o sistema de governação com base na família, o sistema de monarquia. Não é um sistema islâmico. Não é um sistema islâmico, mas isso não foi motivo dos ulamas considerarem os Banu Umayya de kufar. Ninguém considerou Banu Umayya de kufar. Ninguém considerou a governação deles como sendo a governação não islâmica. Mesmo tendo isso acontecido durante o khilafa deles. Portanto, não há ligação também entre o fato de um país ser muçulmano e não quer dizer que todos que estão dentro desse país são muçulmanos. Da mesma forma, quando se diz um país não é muçulmano, não quer dizer que todos que estão dentro desse país não são muçulmanos. E isso inclui até os governantes. Inclui até os governantes. Portanto, de uma forma resumida, essas são as palavras do sábio no que diz respeito a esse assunto. E como disse, é um assunto bastante importante perceber da forma correta, pois a pessoa evita-se cair no extremismo, que caem muitos jovens no que diz respeito a esse assunto. Em seguida, Imam al-Mujadid, rahimahullah, menciona um hadith, disse a Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhumah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. سجد إمام المجدد رحمه الله continua ainda a mencionar evidências sobre esse capítulo de que é obrigatório os muçulmanos de se submeterem à legislação de Allah subhanahu wa ta'ala e estarem satisfeitos com isso. Esta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Ele disse que nenhum de vós é crente até que os seus caprichos estejam de acordo com aquilo que eu fui de acordo com aquilo que eu trouxe as pessoas. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aqui ninguém é verdadeiro crente até que ele se submeta àquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe de legislação e tudo que tem a ver com a religião. Quer dizer que o hawa da pessoa, o capricho da pessoa, deve estar de acordo com aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe, e isso inclui as legislações. Quer dizer que o muçulmano deve se submeter as legislações que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe. E isso fica mais claro no hadith que vem a seguir. Disse Imam rahimahullah, wa qala al-Sha'bi kana bayna rajulin min al-munafiqin wa rajulin min al-yahud khusuma. Fa qala al-yahudi natahakamu ila Muhammad arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhun ar-rishwa. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يعزمون الآية. الشيخ رحمه الله menciona aqui sabab al-nuzul, o versículo que vimos anteriormente, que no início do capítulo, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala será que não vês que aqueles que reivindicam ter a fé abandonam a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala e vão à legislação dos tawaghit, até o fim do versículo. Al-Sha'bi, um dos a'imma de tabi'in, disse que esse versículo foi revelado devido a um acontecimento que houve uma disputa entre um judeu e um munáfico, um hipócrita, alguém que reivindicava ter imã enquanto não tinha. E o judeu disse nessa disputa que vamos levar a nossa disputa ao Muhammad, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para julgar entre nós. Pois ele sabia de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhudhu rishwa, o profeta sallallahu alaihi wasallam não aceitava corrupção, suborno. Wa qala al-munafiq, enquanto que o hipócrita disse natahakam ila al-yahudi, disse vamos levar a nossa disputa para um judeu, pois ele sabe li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa, pois ele sabe que os judeus aceitavam a corrupção. Aceitavam a corrupção. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة. E eles entraram em acordo que iriam ir a um, a um feiticeiro da tribo de Juhayna para resolver o problema que eles tinham. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo anterior a respeito disso. Portanto, isso mostra de que esse indivíduo que rejeitou o hukm do profeta sallallahu alaihi wasallam foi aqui denotado como munafiq. Quer dizer que aquele que rejeita o hukm do profeta sallallahu alaihi wasallam, a legislação do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é senão um munafiq. Por mais que ele diga eu sou crente, na verdade ele é um hipócrita. Pois a fé na profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam implica a submissão ao seu julgamento, implica a submissão ao seu julgamento. E outros sábios mencionaram de que, como disse o Sheikh Rahimahullah, وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن اشرف ثم ترافع الى عمر فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول صلى الله عليه وسلم اكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Ulama mencionaram outras narrações a respeito do motivo da revelação do versículo anterior. Uma dessas opiniões, como vê no hadith, Nazalat fi rajulaini ikhtasama. Quer dizer que esse versículo foi revelado a respeito de duas pessoas que tinham que tinham caído em disputa entre eles. Faqala ahaduhuma, um deles disse, Natarafau ila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Vamos levar o nosso caso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. وقال الاخر, outro disse, الى كعب ابن اشرف. Vamos levar essa nossa disputa para o indivíduo que era chamado de كعب ابن اشرف. ثم ترافع الى عمر. Depois eles entraram em consenso que iam levar o caso deles para Umar. فذكر له احدهما القصه. Um deles mencionou o que aconteceu de que um rejeitou ir levar o julgamento deles ao profeta sallallahu alaihi wasallam. فقال للذي لم يرضى برسول صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Então Umar disse para aquele que rejeitou levar a disputa ao profeta sallallahu alaihi wasallam, disse akadhalika, é isso que aconteceu? Ele disse naam, ele disse sim, foi isso que aconteceu. Ele afirmou que rejeitou levar a disputa ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. فضربه بالسيف فقتله. Então Umar ficou furioso com ele e bateu a ele com a espada e matou a ele. E aqui os ulamas mencionaram de que isso mostra de que aquele que não fica satisfeito com o hukum do profeta sallallahu alaihi wa sallam não é crente. Daí que Umar radiallahu anhu, o que fez? Bateu ele com a sua espada e morreu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não criticou a Umar. Quer dizer que o ato de Umar foi aceito perante o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que aquele que rejeita o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam não é senão um munafiq. Não é senão um hipócrita. E também essa narração mostra-nos que devemos ficar... quer dizer que quando alguém desobedece Allah e o seu mensageiro, devemos ficar furiosos com isso. Devemos ficar furioso com isso. E também, essa narração mostra-nos de que quando alguém é chamado para voltar ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam ou do Alcorão, quando se diz ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, refere-se à sua sunna depois da sua morte e ao profeta sallallahu alaihi wasallam durante a sua vida. Portanto, aquele que quando é chamado para o julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele rejeita isso, então isso constitui descrença, constitui descrença. Duas pessoas entram em disputa e dizem, pronto, vamos ver o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre isso no hadith. Ele diz que não, vamos ver o que diz o nosso hábito de costume, o que diz a nossa tradição. Então, entre cometeu a descrença, pois, se reconhecesse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, então ele não colocaria objeção ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, essa é de uma forma resumida que podemos falar a respeito desse capítulo. Esse capítulo, abordar ele leva mais tempo. Aqui trouxemos de uma forma resumida. Inshallah ta'ala, espero que esteja claro. E aquele que tiver dúvidas, inshallah ta'ala, não há mal em apresentar a sua dúvida a respeito de qualquer assunto que não tenha percebido. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.